Fala, Galatroide, começando hoje, estamos 156 para vocês aí, vamos falar de Kansas, vamos falar das notícias da semana. Essa edição já estaria gravada, mas eu precisei dar uma reformulada nela, porque a grande notícia da semana, eu coloco assim, né, julgo ela como a grande notícia da semana, não poderia ficar de fora dessa edição aí, não poderia deixar esse assunto para semana que vem, deveria ser tratado hoje, né, já que a notícia saiu ontem à tarde, estava trabalhando e tal, então hoje de manhã aqui eu estou dando uma reformulada aqui na edição número 156, então daqui a pouquinho aí vai estar disponível para vocês aí, edição número 156, tá, pessoal? Então, não poderia deixar de fora essa notícia aí, que é o anúncio do Bob Wallace no 43, tá? E claro, algumas coisas já teria gravado, eu vou apenas colocar aqui, né? Eu vou fazer as montagens aí, coloca o áudio pra cá, recorta aqui, lá, blá, blá, uma bagunça toda aí. Mas vamos lá então, sejam todos bem-vindos à edição 156. Pode colocar o seu macacão, o seu capacete, a sua luva, pegar o seu volante, colocar no carro, ligar o motor e vamos lá. Ligar o motor não, start, gentlemen, start your engines. Eu acho que eu falei certo, mas enfim, vamos lá. Então, pessoal, vamos aí todos, sejam bem-vindos à edição 156, tá? Boa tarde, bom dia, boa noite, ou aquele momento que você tá indo pra casa, tá indo pra faculdade, pro trabalho, ou até mesmo aí de boa no sofá, né, escutando o nosso podcast aí, ou melhor, é o nosso, tá, né? O meu não, é nosso. Beleza, pessoal? Então, vamos começar falando um pouquinho da Action Series, né? A Action Series teve uma corridinha aí bem água morna, né? De interessante que aconteceu na corrida. Vamos deixar de lado as últimas voltas ali, tá? Interessante que as últimas voltas que foi a parte mais emocionante da corrida. E quando eu falo as últimas voltas, é bem as últimas voltas mesmo, né? Vamos falar aqui então da corrida como um todo em si, né? Tivemos um certo passeio, vamos falar um passeio, né, do carro número 20 aí, do Toyota 20, do Eric Jones. Eric Jones estava no 20 nesse final de semana, tá? Ele fez um passeio aí. Ele liderou 186 voltas, pessoal, das 200 que seriam disputadas, tá? Então foi realmente o cara que mais liderou. Ele venceu o primeiro estágio, venceu o segundo estágio, iria vencer a corrida, mas quando apareceu o Christoph Bell, que eu falo daqui a pouco, tá? Então eu quero falar aqui um pouquinho dos dois carros que foi o incidente maior, né? Vou falar do Elliott Stoddard, acabou rodando a saída da curva 4, foi uma cena linda lá, na câmera lenta, ele rodando assim, saindo aquele monte de fumaça, e o mais legal foi a câmera interna do carro dele, né? Onde não dá pra ver nada, até ele ficou perdido onde que o carro parou, né? Mas foi bem legal aí, foi um incidente aí do Elliott Stoddard, a rodada que ele deu, foi até que bonito de ver, né? Ele foi, chamou a primeira bandeira amarela, depois o carro número 39 aí, que chamou a outra bandeira amarela, né? Que também o Ryan Sieg, né, acabou batendo aí o Ryan Sieg também, que foi o outro que chamou a bandeira amarela. Depois disso, não teve, só as bandeiras amarelas do primeiro e segundo estágio, tá? Então seguiu a corrida aí, aquela água morna pra caramba, foi uma coisa bem tranquila, tá, pessoal? Foi uma coisa muito movimentada, tá? Uma coisa bem tranquila mesmo. As trocas de liderança ali são durante as bandeiras amarelas, ou as paradas de bandeira verde, tá? Que trocava ali aquela hora o líder, era coisa de duas, três voltas, aí já voltava o nosso amigo Eric Jones para liderança de novo, tá? Então, bem interessante aí, foi o final realmente, as últimas, vamos colocar cinco voltas, né? O Christoph Bell já estava bem perto já, ele estava começando a chegar ali, né, colado ali, na luta ali realmente pela vitória com o Eric Jones. Claro que todos não apostariam que o Christoph Bell conseguiria ultrapassar, ou até apostaria, alguns apostaram, aí vai de ponto de vista cada um, tá? Eu acredito que o Christoph Bell tá muito bem, ele tá bem sim, né? Ele tá bem, o Christoph Bell. E eu acredito que ele teria chance sim de passar o Eric Jones, né? Claro que precisava de acontecer algum erro, sim, pra ficar mais fácil. Isso que aconteceu, o erro, né? Aconteceu. Parece que o Eric Jones subestimou um pouco aí o Christoph Bell, né? E acabou sendo levado pro muro, tocou no muro aí. O nosso amigo, o Eric Jones, ficou pra trás e o Christoph Bell, ó, pum, foi embora, venceu a corrida. Parabéns, Christoph Bell, né? Conquista a sua primeira vitória em 5 largadas na Action Series. Lembrando que mais ou menos está tudo certo aí já para o ano que vem ele continuar, melhor, continuar para ele ir, né, para Joe Gibbs aí o ano que vem para Action Series e ser o sucessor aí, né? O Matt Tiffes, que está deixando a equipe aí, o Matt Tiffes está indo correr lá na SR, né? Então tá ficando essa vaga aí, tá mais do que certa, que é o Christoph Bell que vai assumir o ano que vem, tá? Então parabéns ao Christoph Bell, mostrando um pouco de amadurecimento, perdão, tá, pessoal? Porque ele tá fazendo um campeonato muito bom na Truck, fez o ano passado um campeonato muito bom na Truck Series, tá? Foi um pouco ofuscado o campeonato dele devido aí o William Barrow. O William Barrow que já chegou, o William Barrow chegou ele já se mostrando que pronto, né? O William Barrow, enquanto o Christopher Bell tava batendo cabeça, depois um apertão de orelha, um puxão de orelha do Kyle Busch, o Christopher Bell acordou, começou a andar muito bem com o Christopher Bell no passado, mas nisso tudo aí, enquanto isso, o William Barrow já tava na praia lá, curtindo o sol e a o sol, areia, a água de boa, né? Depois teve aquela sequência lá de sorte e azares ali do Irão Baro no meio do campeonato ali, onde conquistou aí 5 vitórias seguidas. Aí realmente os holofotes ficou virado um pouco pro Irão Baro, deixou o Christopher de lado, mas esse ano o Christopher Bell na Truck Series vem mostrando um pouco sim do seu talento, um pouco sim do seu valor, né? São dois excelentes pilotos, o Irão Baro que tá tudo certo aí, né? Já vai pra Cup Series o Irão Baro, o Christopher Bell tá chegando aí no Series e com certeza logo eles estarão duelando também lá na Cup Series, né? Que realmente é isso que eles deve chegar a acontecer, isso com certeza, né? Eu tenho certeza que vai chegar a esse ponto aí. Porque o Christopher Bell tá andando muito bem na Truck Series, ele deve andar bem também. Então a ascensão dele pra campo é mais que certa também. Pode dar tudo errado ano que vem, tá? Com o Christopher Bell, mas eu acredito que sim, ele deva ir sim pra Cup Series, tá, pessoal? E vamos ter lindos duelos, vai ser interessante. Christopher Bell, William Barrow, Eric Jones, né? O Chase Elliott, o Kyle Larson, o pessoal aí, a galera nova que tá chegando. E coisa é uma troca necessária, é o tempo, né? Chegada a hora de cada piloto aí, é chegada do tempo. Eu acostumei com o Jeff Gordon, acostumei com o Matt Kenseth, com o Greg Biffle, né, andando em grande estilo, e agora estamos vendo outros pilotos aí dando as cartas aí, né? Nesse meio termo aí entre Jeff Gordon e agora recentemente esses pilotos novos que estão aparecendo aí, Kyle Larson, né, o próprio Irão Baro também, que com certeza vai fazer um grande campeonato, Chase Elliott. Tivemos nesse intervalo aí um Brad Keselowski aí também que apareceu. Ainda o Brad Keselowski está andando em grande estilo, mas a molecada, pessoal, está andando demais aí, está andando muito bem, né? Bom, vamos seguir falando aqui um pouquinho da Ignition Series aqui, tá, pessoal? Corrida que abre aí o round 8, né? Então não é corrida de corte, né? Corrida para se preocupar, tem muita coisa pode acontecer ainda. Falando dos contenders, tá? O William Barrow foi o quarto colocado, Jesse Auger foi o quinto colocado, o Elio Sadler o top 10 e o Matt Tiff também o oitavo top 10. Fechando o top 10 foi o Ryan Reed na décima posição, 12º Brandon Poole, 18º e 19º Daniel Wink e Cully Custer, tá? Esses são aí os oito contenders. O melhor contender foi o William Barrow, o Jesse Auger foi o segundo, mas lembrando que o Jesse Auger ainda continua na liderança do campeonato aí, devido aos pontos bônus que foram somados aí, né, que vem carregando o nosso amigo Justin Auger, que tá fazendo um grande campeonato. O Justin Auger com certeza faz uma grande temporada aí, o Justin Auger. Certo, pessoal, falando um pouquinho do Elliott Sadler, que eu queria frisar um pouquinho aí, apesar da rodada do Elliott Sadler ali, que ele deu aquela linda rodada lá, que foi muito bonita a rodada dele, né? Mesmo assim ele continua na terceira posição, 11 pontos atrás aí do Justin Auger, tá? Mas, pessoal, tá tudo muito próximo ali, muito, muito compacto ainda, muito justo ainda as coisas ali, muita coisa pra acontecer, tem ainda mais duas corridas, né? Temos ainda Texas e Phoenix, tá? Mas ainda com certeza vai mudar bastante coisa isso daí. Quando eu falo mudar bastante coisa, eu falo talvez na zona de baixo ali, né? Que pra mim, mais ou menos, é difícil cravar. Eu já cravei o Kyle Larson, me estrepei, né? Eu coloquei o Kyle Larson lá em Holmes, já não tá mais. Mas é mais ou menos, eu acredito que sim, Justin Auger, William Barrow e Elliott Sadler são nomes que deverão estar lá em Holmes, tá? São nomes que deverão estar lá, devido à equipe, à estrutura, o talento deles em si também, né? O desempenho deles no ano, o Elliott Sadler foi o campeão do campeonato regular, o Justin Auger foi o cara que venceu corridas aí, o Dash for Cash. O ano passado ele fez uma grande temporada de top 5, top 10. Esse ano ele continua com essa grande temporada, só que com vitórias agregadas a essa grande temporada. Ano passado ele não teve, mas esse ano ele tem vitórias, né, que é bem importante aí. E temos, claro, o William Barrow, que nós sabemos o total valor do William Barrow. O William Barrow com certeza é um grande piloto e deve estar lá em Holmes. O ano passado ele deveria estar também, mas também faltando 20 voltas para acabar a corrida lá em Phoenix, o motor dele quebrou e não teve chance alguma de disputar o título lá na Truck Series Lambada o ano passado, tá? Tomara que não aconteça nada com ele esse ano também. Tomara que ele consiga chegar lá em Homestead esse ano e lutar, claro, pelo título aí da X-Men Series, tá, pessoal? Bom, temos aí, falei de 3 nomes, são 4 nomes. O outro nome, qual seria esse outro nome aí? Pessoal, tá muito próximo ali, estão todos bem juntos ainda, tá? Só existe um pouco aí, uma diferença maior, mais elástica aí entre Brandon Poole e Matt Tiffitt, tá? Tem uma diferença um pouco maior de pontos aí, então talvez fica algo mais difícil para esses caras aí, né, esses dois brigarem alguma coisa, tá? Quando eu falo assim, brigar, eu falo assim, tipo, o Matt Tiffitt tirar diretamente o Brandon Poole da quarta posição, tá? Então, enfim, fica talvez um pouco mais difícil. Não tão difícil porque, pessoal, é apenas 15 pontos, tô falando de 15 pontos, tá? Mas a gente consegue falar pelo desempenho, tá, dos dois aí. O Brandon Poole vem fazendo umas corridas melhores. Temos o oval de 1,5 aí, mas claro que tudo pode mudar, tá, pessoal? É difícil falar desses quatro aí, quais vão, né? Quais não? Qual deles deve somar os quatro, os três aí para ir para Homestead? Lembrando que aqui eu já tô gravando, tá? Justin Allgaier, Lambada e Alex Sadler. Dificilmente esses caras não saem, só saem se tiver um acidente, bater, quebrar, alguma coisa assim para sair. Por falta de desempenho na pista, com certeza não vão deixar de estar em Homestead. Beleza, pessoal? Bom, corrida tranquila, corrida muito boa, com o final eletrizante aí, com o final do Eric Jones ralando no muro. O Bell também ralou no muro, mas quem levou melhor foi o Bell, que ficou com a vitória. Parabéns ao Christopher Bell, sua primeira vitória em 5 largadas na X-Men Series. Beleza, pessoal? Bom, já falei, né? Temos aí Texas e Phoenix, que é Phoenix e a zona de corte aí, e sim, depois vamos. Certo? Então vamos falar um pouquinho da Cup Series, tá, pessoal? A Cup Series aí que teve sim a sua corrida de corte, tá? Que foi uma corrida bem interessante aí da Cup Series. A Cup Series, eu vou até abrir aqui uma foto aqui que é bem interessante, que eu não posso deixar de abri-la, né? Para Open this forum. Porque eu preciso realmente mostrar, falar com vocês, que a gente estudar um pouquinho como saiu de Talladega, tá, pessoal? Saiu de Talladega, mas Truex Jr. e Brad Keselowski, né, belezinha. O Truex Jr. ganhou, o Keselowski também ganhou em Talladega, né? Então, tudo maravilha. Aí tivemos aí, né, eu vou falar como saiu de Talladega, pra gente poder entender como ficou as coisas, né, depois do Kansas, né, que foi a corrida de corte, tá, pessoal? Uma pena, realmente, para o nosso amigo Kyle Larson, que foi de fora, talvez, né? Mais uma daquelas coisas que eu venho falando, mais uma vez preciso falar, né? A NASCAR criou um Frankenstein e ela vem fazendo plástico para tentar remendar esse Frankenstein ficar bonito, né? Mas, mais uma vez, escapou um cara aí que realmente estava fazendo um ano brilhante, pessoal. E devido ao ano brilhante do cara, devido ao ano maravilhoso que o cara fez, graças a esse lindo. Agora é playoff, no passado era X, né? Graças a esse lindo playoffs, o cara não tem chance mais de disputar o título da temporada 2017. Uma pena, realmente uma pena, tá? Eu vou deixar para focar um pouco mais esse assunto aí no próximo bloco, onde eu vou falar assim dos playoffs, né? Da X-Men Series nem tanto, tá? Não vou falar muito porque não tem muita necessidade, porque eu já até falei já, e apenas o primeiro round. A Truck Series também nessa semana começa em março, o round de 6 dela, né? Então não tem por que eu também ficar amassando muito aí, mas é claro que eu vou dar umas pinceladas no assunto, mas claro, eu vou focar na eliminação aí da Cup Series com certeza, tá, pessoal? Bom, vencedor da corrida, quem foi? Não preciso nem falar quem venceu a corrida. Mais uma vez, uma corrida espetacular desse cara. O cara foi punido, foi lá, deu a volta por cima, né? Conquistou a vitória, mostrou aí garra mais uma vez, força de vontade. 7ª vitória do Matt Truex Jr. esse ano. Com certeza, ó, assim, ó, gente, tinha que parar esse campeonato aí e falar assim, ó, acabou o campeonato, agora vai continuar o campeonato, vamos ter as corridas todas, mas tinha que parar esse campeonato e dar na mão desse cara do Matt Truex Jr., tá? É difícil não dar esse campeonato pra esse cara, esse campeonato tem que ser dele, entendeu? Todo mundo quer entregar esse campeonato pra esse cara, mas vai chegar a Roma, se esse cara pode ter um problema de pneu, pode ter o pneu furado, faltando 5 voltas, né? Igual o Danny Hedley, quando lá em ritmo, que ele vai ser correndo na casa dele, ele tava com 394 voltas lideradas, 6 voltas, o pneu dele furou e perdeu a corrida dele na casa, que ele lidera todas as corridas, todas as voltas, né, lá em Richmond, ia vencer na casa dele com todas as voltas lideradas, mas o pneu furou, o cara não conseguiu ganhar, tá? Então pode ser com o pneu furado, pode tirar o título desse cara, que seria só, gente, ó, um pecado. Tem, merece o título esse cara, o Mato Truex Jr. merece, mas merece muito mesmo pelo campeonato que vem fazendo. São 32 corridas, são 7 vitórias, 15 top 5, 22 top 10, 3 poles. Ele já tem 2.068 voltas lideradas, já passou mais de 200 voltas lideradas no ano passado. Realmente é um ano impressionante esse cara aí, tá, pessoal? A média dele de largada é 7.1 e a média dele de chegada, pessoal, tá sendo 10.3, tá? Ó, sério mesmo, tem que dar o título pra esse cara aí, tem que falar, ó, acabou o campeonato, o título é do cara, e todo mundo se conscientizar e realmente falar, não, é, o título é merecido pra esse Mato Truex Jr. aí. Não tem que falar, tá, pessoal? Sobre a corrida, claro, como sempre, é muito bom elogiar esse Mato Truex Jr., tá fantástico, um ano fantástico, fez um ano passado fantástico, esse ano mais ainda. Assim, ó, só falta palavra pra elogiar esse cara aí, que é fantástico mesmo, o Mato Truex Jr. Bom, seguindo aqui o bonde, né, o Kurt Busch foi o segundo colocado, o Ryan Blaney foi penalizado, tá, pessoal? Depois do qualify, ele largou lá no fundão lá, foi penalizado, perdeu o tempo, tá? Foi penalizado, largou lá em 40º no fundão, e ainda mesmo assim foi o terceiro colocado. Parabéns ao Ryan Blaney, que o ano que vem é outro cara também que eu sempre venho falando, que o ano que vem na Penske, se der um carro redondinho pra esse cara aí, ele vai dar trabalho, hein? Vai dar trabalho. O Chase Elliott mais uma vez tentando lutar pela sua vitória, ele foi o quarto colocado, o Denny Hamlin foi o quinto colocado, o Denny Hamlin chegou quase lá perto também para vencer. O Chris Busch, uma excelente corrida, foi o sexto colocado, tá? Não se assuste, ele fez uma boa corrida. Digamos que sobreviveu no finalzinho ali, né, as bandeiras amarelas ali, ficou por ali, não parou, mas terminou em sexto. Não foi nada espetacular também que ele andou a corrida toda dentro do top 10, não, tá, pessoal? O Dan Rajuna foi o sétimo colocado, dessa vez ele não quis bater. O Kevin Harvick foi no oitavo colocado, o Eric Mirola, né, dando tipo um adeus aí, foi o nono colocado, e o Kyle Busch foi o décimo colocado. O Kyle Busch também teve alguns problemas, foi o décimo colocado também, o Kyle Busch, então parabéns ao Kyle Busch pela sua décima posição. Jimmy Johnson, 11º, Jimmy Johnson também, que rodou umas duas vezes, Jimmy Johnson, parecia o peão da casa própria, rodou, e ainda mesmo assim conseguiu se classificar. Esse é um nome que eu quero falar bastante no próximo bloco, que esse cara, gente, é perigoso. Esse cara é perigoso e o cara tá avançando, avançou de novo. Na bacia nas almas, mas avançou, tá? E o Carabus ficou fora, coitado. Não, perdão, o Carabus ficou fora, não. Eu tô lendo aqui o de Taladega que ele estaria fora, né? Bom, o Brad Keselowski foi 13º colocado, os outros contenders aqui. O Rickson House Jr. foi o 21º colocado, o Jamie McMurray o 34º, o Matt Kenseth foi o 33º e o Kyle Larson, que não tem problema de, não tinha problema de motor desde 2013, se não me falha a memória, foi o 30º colocado, teve que mandar a corrida logo no comecinho da corrida, né? Vamos colocar assim, um terço da corrida aí, ele abandonou a corrida aí, realmente uma pena para o nosso amigo Kyle Larson, tá? Chegou até uma ponta de esperança para ele quando, né, o Jimmy Johnson começou a ter problemas, que ali naqueles problemas do Jimmy Johnson, ali se o Jimmy Johnson bateu ali, ele bate e realmente para o carro ali, né? Talvez o nosso amigo Kyle Larson poderia ter algumas chances ali, né, com esse incidente do Jimmy Johnson, quem ficaria fora seria o Jimmy Johnson, tá? Mas não foi isso que aconteceu, né? Então segue o jogo aí, né? O nosso amigo Jimmy Johnson ainda conseguiu se classificar, tá, pessoal? Uma corrida muito boa da Cup Series, bem movimentada a corrida, né? Tivemos bastante incidentes aí, né? Tivemos até um acidente grande aí no final, digamos ali na parte final da corrida ali, né? Eram 260 voltas, na volta 200, né? Ou 199 ali, foi na volta 200, naquela volta ali. Tivemos um acidente envolvendo vários carros acabaram batendo, né? Na relargada ali, né? Depois do incidente. Depois da segunda rodada do Jimmy Johnson, né, teve esse monte de acidente, um monte de carro batendo. Bateu 20, bateu 1, 77, 22, 31, 14, 43. O Daniel Soares, o Trevor Bain bateu também. O próprio Chase Elliott bateu, o Austin Dillon bateu, o Dan Rajuna bateu, o Keselowski bateu e também a Danica Patrick bateu. Não é bateu de cabo com o carro, tá? Foram envolvidos no acidente, né, nessa volta, essa bandeira amarela na volta 199 aí. Beleza, pessoal? Bom, então realmente esse foi o acidente de maior proporções aí, né, durante a corrida, né? O 48 foi o que chamou duas bandeiras amarelas, mais uma ele poderia sim pedir música no Fantástico, né? E no finalzinho aí tivemos também um probleminha aí do 47, do Andy Amendinger, que foi uma pancada um pouco mais forte, né? Ele acabou batendo bem no finalzinho da corrida, que foi quando ali, depois dessa bandeira amarela, começou a mudar bastante coisa ali, e foi quando também o Chris Buescher começou a aparecer e ficar dentro do top 10, entrando na sexta posição. Parabéns ao Chris Buescher, que foi um sexto colocado. Eu vou até ver aqui quanto o top 10 ele tem esse ano. Se eu não me engano, é o terceiro top 10 dele. Não, é o quarto top 10 do nosso amigo Chris Buescher esse ano, tá, pessoal? Então, parabéns ao Chris Buescher. Então, é isso mesmo, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre essa corrida de corte aí, sobre os playoffs, eu falo no próximo bloco, tá, pessoal? Então, daqui a pouco eu volto, se preparem aí, vai lá, dá um pulinho lá, pega água, vai no banheiro e pega aí um biscoito aí, uma bolacha aí, ou pega aí, sei lá, churrasco, né? Tá almoçando aí, fazendo churrasco aí, come um pouquinho de churrasco aí. Enquanto isso, já tá fazendo download aí do segundo bloco, ou tá no play aí, já coloca o play pra carregar o segundo bloco. Beleza, pessoal? Já volto.